Minha mãe, quando eu tinha 6 anos de idade, ela já se preocupava muito comigo. Eu ficava doente e ela cuidava muito bem de mim e se preocupava comigo. Eu saía na rua, ela ia me procurar. Ela tinha medo que acontecesse alguma coisa comigo. E eu vinha para casa, eu saía de novo. E ela comprava brinquedos para mim, pedia para minha irmã trazer da cooperativa. Trazia carrinho, caminhãozinho. Um dia de Natal, na véspera, ela falou: Zé, hoje à meia-noite o Papai Noel vai trazer um caminhãozinho para você. Bem, uma beleza. E ele vai pôr no seu sapato, deixa o sapato na beira da cama. E eu falei: mãe, eu não uso sapato, eu gosto só de andar descalço, mas deixa só para pôr presente. E eu não dormi. Fiquei até meia-noite acordado, fiquei com a cabeça coberta. Nisso, eu escutei a porta do quarto abrir. Pensei: agora que eu vou ver o Papai Noel. E depois os passos dela rangindo o soalho. Nisso, quando agachou assim, que pôs o caminhãozinho no sapato, eu me descobri, era ela, não era o Papai Noel. Ela ficou sem jeito, assustou, falou: Oh, mãe, mas e o Papai Noel, mãe? Aí ela disfarçou logo, falou: Não, ele passou muito depressa aí, tinha muitos outros meninos por aí, mais pobres do que você, ele precisava levar brinquedinho para eles e não deu tempo, outra vez ele espera. Eu falei: Ah, pode deixar. E eu vi: Mas escuta, mãe, aquele Papai Noel que sai na rua, tudo, não, aquilo lá é para representar o Papai Noel. Mas ele mesmo, ele existe sim, ele traz o presente mesmo. Ela não quis deixar, não deixou eu desacreditar do Papai Noel. Então, mas é, eu lembro daquilo, da saudade, viu? Nesse Natal mesmo a gente fica lembrando, né? E o pior é que ela falou: Olha, ele veio muito às pressas porque tinha outros meninos mais pobres do que você e tinha que levar brinquedinho para eles também, bonequinha e tal. Aí eu me conformei. E como é que era o dia a dia ali na infância? Você falou que sua mãe se preocupava muito com você. E como é Ah, que o dia a era dia. a relação dela com a família inteira? Como é que ela cuidava Ah, da ela sua mãe? cuidava do meu pai, fazia comida. Ela era doente, ela era hemofílica, ela sofria muito. Várias vezes eu vi ela chorando. E eu cresci naquele ambiente de doença, de angústia, de sofrimento. Minha avó também, minhas irmãs ficavam preocupadas com meu pai, com os ataques, assim, o medo que ele morresse. E eu tinha duas irmãs, que era, uma era telegrafista, a outra ficava em casa e ajudava, dava banho em mim e tudo, levava eu no barbeiro. E ali era um ambiente de, sabe, afetado, um ambiente afetado pela angústia, por tristeza, por medo. E minha avó punha muito medo em mim. Ela falava: Não assobia de noite, não, que chama lobisomem. Ah, vó, tá bom. Olha, eu, por causa de eu pôr fogo em tudo que eu via, falou: Não brinca mais com fogo, porque se você queimar o dedo, sua mão vira pedra. Ih, eu acreditei, sabe? E eu pus aquilo na cabeça. Fiquei com medo. Não brinquei mais com fósforo, nem pôr fogo, nada. Um dia eu ia passando em frente a uma farmácia, tinha um senhor que era surdo, ele e a esposa eram farmacêuticos aqui, Farmácia Souza. E eu pisei num cigarro aceso. Ah, rapaz, por quê? Ai, eu sentei na porta da farmácia. Meu pé vai virar pedra, meu Deus. O meu pé vai virar pedra. A senhora dele, meio gorda, saiu de dentro, parou. Falou: O que que você teve? O meu pé vai virar pedra. Eu pisei naquele toco de cigarro aceso. O meu pé vai virar pedra. Ela começou a rir. Vem aqui dentro. Fez eu sentar, lavou meu pé, pôs uma pomada, amarrou. Falou: Olha, menino, não vai virar pedra nunca, não, viu? Pisar em fogo, não. O que que é isso? Ah, minha avó pôs medo em mim. Mas por quê? Ah, é porque eu ponho fogo em tudo que tem lá em casa. A defesa dela, acho que era isso. Pôr fogo no incendiário, pôr medo no incendiário. E você vê, ela me sugestionava. E eu pensava mesmo que o pé ia virar pedra. Então eu cresci numa casa onde se bota medo e sugestão e tudo. tomar banho depois que comeu, e não, não pode. E é bobagem, né? Hoje eu como e vou tomar banho, não acontece nada. O médico falou que o que faz mal na natação é os movimentos, né? Que faz. É. Mas como é que foi? Esse foi o momento da infância, no momento que a casa ficou mais vazia, ficou só você e sua mãe, e a doença, como é que foi esse processo? Ela já sabia da doença há muito tempo. Ela era hemofílica há muito tempo. Além de perder sangue, ela sentia dores, né? Sentia dor, ela sofreu muito e não fazia transfusão de sangue, isso que é o pior. E elas faziam cigarro pro meu pai. Faziam vários, comprava o rolo de fumo, cortava bem cortadinho, torrava numa forma de lata na chapa do fogão, ficava bem torradinho, elas picavam bem, ficava que nem cigarro mesmo de papel. E elas faziam de palha cigarro, enchiam uma caixa de sapato. E meu pai fumava. O passatempo dele era isso. E um dia eu vi a minha avó pegar um pedacinho de fumo e pôr na boca. Eu falei, vó, o que a senhora está fazendo? Ah, eu estou acostumado, eu estou mascando, mascava pedaço de fumo. E depois eu vi minha mãe também. Isso aí afetou mais a saúde delas, né? Porque as duas ficaram com câncer. E o médico falou que era disso aí, que provinha disso aí. Imagine, tem gente que masca, né, tabaco, né? O vaqueiro americano mesmo diz que eles, tinha, alguns tinham esse costume de mascar aquele fumo forte. Tudo. Nossa, mãe, não? Estômago de avestruz. Mas você não falou muito da sua mãe e você, Zé? Ah, minha mãe comigo não tinha muita coisa. Ela se preocupava. Na doença, ela, às vezes ela estava se sentindo mal. Ela amarrava um pano na testa com uma folha de uva. Eu falei, por que a folha de uva, mãe? É porque ela ajuda a tirar a dor de cabeça. Mas não era, era a doença dela que refletia, produzia dor de cabeça. Ela sentia dores. Ela passou muito mal. Um dia eu estava brincando com ela na sala e ela, ah, não, Zé, fica quietinha, mãe, não está boa, não. Fica quieto, para de brincar comigo. Ela estava muito ruim. E então eu precisei ir na casa da minha irmã e falar que ela está passando mal. Mandaram um médico lá. Aí o médico disse que ela tem que ser internada. E meu irmão internou ela no hospital em São Paulo, no bairro Jaçanã. Disseram que ela tinha tuberculose, mas não era, não. O médico lá em São Paulo examinou ela, que era hospital de tuberculose. E não tinha, não, tuberculose, ela tinha câncer. E falou, e como é que faz? Aqui não é hospital de câncer, tem que ser mandado para um hospital de câncer mesmo. Aí as freiras, tinha 20 freiras, mais de 20. As freiras falaram, ah, não, senhor doutor, deixa ela no nosso pavilhão, a gente cuida dela, porque ela está em estado mesmo, vai morrer mesmo. E a gente cuida dela, irmãs de caridade. E cuidar, ela durou 2 meses só. Ela morreu mais de tristeza, de desgosto, de abandonada, doente. O meu irmão e a minha irmã foram 2 vezes visitar ela só. Eu não fui nenhuma vez. E ela falava muito em mim, ela era muito afeiçoada em mim. E com quantos anos ela faleceu? Eu tinha 15 anos. Eu acho que o que mais matou ela foi a tristeza, a angústia, né, do abandono, o desespero. Já pensou em, mas sentia que a morte ia ceifar a vida dela, né? Foi uma tortura, um sofrimento enorme. A redinha aqui, ó, levou uma narizada na tela, que sabe? Quase que furou a tela. Oi? E sua mãe tinha quantos anos? 56. Ah, mas ela estava muito doente. E seu pai, quando ele tinha quantos anos? Tinha 64. Se sentir bem no meio de alegria, eu falo para ela, eu não me sinto bem no meio de alegria, só me sinto bem no meio de tristeza. Eu nasci, cresci. Ah, Zé, mas você é uma pessoa alegre. Eu me sinto, sabe por quê? Eu sinto saudade da minha mãe e lembro dela, mas a lembrança dela é naquela situação, naquela condição que ela tinha, né? De modo que a lembrança nunca é alegre. O Tiririca também é alegre, mas lá por dentro ele deve ter os problemas dele também, aquele comediante. Uhum. Mas aí, Zé, e como foi o momento que a sua mãe foi embora? Ah, ela foi para o hospital. Foi embora de casa. Como foi deixar de ser um garoto que tinha mãe em casa para ser uma solitário? Conta para gente como foi isso e o que se refletiu na sua mente. Aí eu já estava com 15 anos, eu já estava mais desacostumado de minha mãe. Eu não estava, eu acho que eu não tinha amor da minha mãe, porque ela chegou para mim e falou: Zé, a mãe já vai, viu? Fica direitinho aí, se comporta direito, obedece a sua irmã nega, o seu cunhado Missale, porque a mãe não vai voltar mais. Ah, que isso, mãe, que isso, vai voltar sim. Eu nem olhei no rosto dela, tá de cabeça baixa. Então eu achei que aquilo foi uma demonstração muito de falta de sentimento, de amor. Hoje eu sinto muito remorso. E ela foi triste, e depois ela escreveu uma carta. E eu recebi a carta, eu não sei se é preguiça de ler que eu tinha, eu corri os olhos só na carta, eu só lembro da última palavra dela, adeus. Agora, hoje eu estou louco para ver se eu descubro o que estava escrito naquela carta. Será que eu li? Se eu não li, não gravou nada, né? Aqui não vai ter nada na lembrança, não, sonoterapia, por exemplo. Se fizer um sonoterapia, se eu não li, ou se eu li, talvez eu tenha lido, eu não lembro direito. Se eu li, eu vou lembrar o que ela disse na carta, mas num estado de hipnose, né? Eu ouvi dizer que tem médico que faz isso, né? Enfim, eu lembro do pouco que eu lembro dela, acabou. Não adianta querer fazer uma revelação de uma foto que não foi tirada, né? Ou de um som que não foi gravado. Eu não lembro direito do que ela me disse. E quando ela faleceu, 2 meses depois, fomos lá no hospital. Ela estava no necrotério, como um cadáver jogado. Já estava no caixão, mas estava ali, não tinha nenhuma vela, nada, nada, como se tem quando a família está perto. E só tinha uma irmã e um irmão meu, o meu irmão e minha irmã perto. E eu quis chegar perto do corpo dela, minha irmã: ah, não, não vai lá, não pode. Falei: não pode, porque eu convivi com ela mais de 5 anos, doente. Se fosse doença contagiosa, tinha pego em mim. Eu tô doente, falei para ela. Eu bebia na mesma vasilha, comia no mesmo prato. Não tinha nada disso. E agora você fica aí com esse luxo, com esse medo que eu chego perto da minha mãe. Na última vez, eu fiquei bravo com a minha irmã. E ela começou a chorar. E meu irmão falou: você não devia ter feito isso, sua irmã. Não fez por mal. Eu falei: ah, você também é outro, vai. Jogou ela nesse lugar aqui para morrer como um cachorro. E eu comecei a falar alto. E os enfermeiros começaram a me olhar também. Eu falei: vocês largaram ela aqui para morrer como um cachorro sem dono. Vocês não tiveram consciência do que fizeram e me fazem sofrer o que eu passei, de ver o que ela sofreu. Às vezes que eu vi ela chorar pelos cantos da casa, pela ausência de vocês. E eu falei um sermão. Eu não sei o que me deu na cabeça de falar aquilo. Aí eles saíram, eu fiquei só mais um pouco, depois eu saí e não vi eles mais. Aí eu peguei um ônibus e vim pra cá, pra São Carlos. Sozinho? É. E aí eu cheguei em casa e entrei na casa. Fiquei um pouco olhando os móveis, as coisas dela, tudo, guarda-roupa, os vestidos. E saí para ir na casa de uma irmã minha. Falei: ó, agora a mãe faleceu, como é que fica? Ah, você não pode ficar aqui. A sogra dela mandou sair depressa. Você tem doença contagiosa, vai embora, não pode vir aqui. Tem seus sobrinhos aqui pequenos e tal, e eu vim embora. Quando eu voltei, era de tardezinha, fiquei o dia inteiro na rua. Quando eu voltei, a casa estava vazia, todinha. Falei, mas o que que houve? Acho que entrou ladrão aqui. Corri lá para dentro, conversei com a vizinha, dona Adelaide, ela estava no banho. Eu falei, dona Adelaide, assaltaram a minha casa. Não, seu irmão vendeu os móveis todos. E a minha cama, tudo ele vendeu. E você precisa sair daí porque a casa foi vendida também. Mas eu fiquei uns dias na casa. E para dormir no chão, tive que dormir no chão. Ainda bem que tinha uma pilha de jornal velho. Eu fiz uma cama improvisada com jornais. O Libinha me ajudou, meu amigo. Era o Estado de São Paulo, o jornal grande. Eu fiz, pegava bastante folha, amassava, fiz ele ficar bem macio. E fiz o travesseiro de jornal também. E ainda pegava um pedaço de jornal e ficava lendo ainda por cima. Lendo o jornal, dormindo no jornal. E eu nunca gostava de... Nunca liguei para ler jornal, né? Você vê, um dia minha cama veio a ser jornal. Tá vendo? Nunca se despreza uma coisa, né? E ler jornal é bom, né? Instrui muito. E Zé, por que você acha que todo mundo abandonou a sua mãe? Medo da doença. E o médico aqui fez um erro de diagnóstico, né? Porque não era tuberculose, era câncer. Ele acho que confundiu com os sintomas. E os vizinhos tinham medo de mim também. Eu saía na rua, andando na calçada, olhava na janela, tinha alguém me olhando, a janela fechava. Eles fechavam a janela. Mas a ignorância e a covardia do povo é terrível, né? O medo da doença, né? Mas ela não tinha essa doença, não. Se não tinha pego em mim, né? As mesmas vasilhas, mesmo quarto. Uhum. É coisa que todo mundo tem que passar, né? Tem gente que passa por coisa pior. E aí eu fiquei mais um pouco na casa e tinha a Edna que me ajudava. Ela ficou triste, ela perdeu sua mãe. E, pois é, agora eu tô mais só ainda. Não, você não tá só, você tem eu. Você tem eu tenho você também. E eu não tenho mãe também. Essa mulher aqui que me criou é minha madrasta.